tudo errado. Tá embaçado pros meus, é boy dizendo que sofre, ateu confiando em Deus. Rap virando comércio, a favela ficando quieta, tropeçando nos sonhos, esquecendo das metas. Um país de tolos, lema desordem regresso. Menor se joga pro crime, revólver com fácil acesso. Lei favorece bandidos, protege policiais que matam tranquilamente e negociam a paz. Aqui garante seu futuro é se vender. Vários pregam união, mas a falsa união é o que faz valer a pena. Botando a cara, gritando eu sou verdadeiro, mas desfoda-se a união. Quando aparece o dinheiro, eu vejo rimas em vão que se vão e viram hit. Trago paz nas minhas letras, mesmo não sendo hippie. Porto kit de webclip, acho desnecessário. Acorda 5 pra trampar, e é patrão, não funcionário. Vejo pivete que cresce largado sem pai nem mãe, não pensa em estudar. Pensar no futuro é ilusão demais, a melhor opção é pra boca ripar. Se eu penso envolver hoje, não vive mais, só aumenta nas drogas, não quer nem saber. E perante a situação, não há mais nada a fazer pra baixar a maioridade penal. Enquetes em jornais, e é o foco do problema, então pra uns tanto faz. A culpa é dos pais, do crime e ostentação. Deixa a cadeia rende mais do que investir na educação. Ciência aqui. Meu ponto de vista é a conquista com trabalho sério. Se enquanto fascista assista a criação do império. Sem mistério, paradigma, estigmacismo. Uns vendo demais, outros com astigmatismo. Desvendo enigmas, sem segredo não desconverso. Deixo estigmas, cuspo fogo com os meus versos. Imerso, não disperso, cuidando da íris. Famílias desunidas, igual o conto de Osíris. Querem oásis, noite de gala que é olhar pro céu. Não liam livros, mas esperam no El. Autorretrato, sem desfoque. Então reparem, uns black bloque e outros bloque, pare. Vida cretina, chance de achar a mina. De ouro branco, fez carreira na cocaína. Luzes ofuscam o globo ocular na rotina. Cegos pelo estrobo, que descolou sua retina. Vai.